Boa noite a todos, sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160, a mais uma noite de Sporting e de antigos campeões. Esta noite contamos com um dos jogadores mais marcantes dos últimos dois títulos do Sporting, Facundo Quiroga. Quiroga, boa noite e muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Boa noite, gente. Obrigado a vocês. Mando um abraço enorme a toda a gente do Sporting. Sempre tenho aqui no meu coração e sempre estou a lembrar aquelas belas épocas. E que belas épocas foram. Antes de avançarmos para as perguntas, porque são muitas, dar as boas-vindas também ao nosso painel habitual. João e Pedro Varela, muito boa noite a ambos e sejam bem-vindos uma vez mais. Boa noite ao Quiroga, um grande campeão do Sporting. Boa noite, João, boa noite, Mariana, e boa noite a todos que nos vão ouvir. Boa noite ao Quiroga, boa noite, Mariana e Pedro, e a todos que nos estão a ouvir. Hoje, em homenagem ao Quiroga, vim com a minha camisola da Argentina, que é uma seleção que eu gosto muito, e portanto, o Quiroga joga na Argentina, e como tal, quis homenagear o nosso grande campeão aqui com a camisola da seleção. E falando aqui em homenagens, começamos o programa com uma notícia que nos marcou pela negativa esta semana. O anos antigo campeão pelo Sporting faleceu, deixa muitas memórias, boas memórias a todos os Sportingistas. E em nome de toda a equipa do Sporting 160, em nome de todos aqueles que nos veem, que nos ouvem com toda a certeza, os nossos sentimentos à família, um leão será para sempre um leão. João, vamos avançar com as perguntas. Vamos avançar. Quiroga, começaste a tua carreira no New Old Boys, jogaste com grandes centrais, Ricardo Rocha, que já jogou no Sporting, Walter Samuel, também jogava lá o Ducha, que depois também veio contigo para o Alvalade. Era uma grande equipa. O que é que aprendeste com estes grandes jogadores? Em primeira instância, acho que a camisola tua é de Mário Alberto Kempes. É verdade, é verdade, é antiga. Muito boa, muito boa. E não queria deixar passar uma coisa muito triste do Turco. Eu era amigo do Turco, se bem não falava todo o tempo, mas eu estava sempre a lembrar e tive contacto com ele há 2 meses, mais ou menos, de que ele fora para o hospital. E acho que aqui foi uma comoção, porque o Turco era uma pessoa muito feliz, sempre com aquele sorriso, não? O Beto Acosta, ele tive a possibilidade de ir a olhar para ele no hospital e mesmo assim, coitado, fazia brincadeiras e sempre a sorrir. Então, queria mandar um abraço à família e também compartilhar com vocês que o futebol argentino e os sportinguistas também e os amigos dele estamos muito tristes por não ter o Turco, que vamos a ter muitas saudades dele. Sim, New Soul Boys, acho que tive a sorte de jogar num clube onde saíram muitos bons jogadores. Tive a sorte de ter também entrenadores que me ligaram e que me fizeram ser muito, muito melhor jogador e, sobretudo, boa pessoa. Acho que isso é o mais importante que tem New Soul Boys. E tu estavas a falar de Ricardo Rocha. Ricardo Rocha, para mim, sempre estava a dar um conselho. Eu comecei a jogar com ele e sempre estava a dar algum conselho para eu melhorar. E depois tive aqueles amigos, Samuel, Heinze. Tenho muitos, muitos, muitos jogadores que estiveram lá e compartimos belos momentos. Quiroga, como é que surge depois o convite para vires para o Sporting? Em princípio, foi aqui a história começa com Mirko Josic. Mirko Josic, tive a sorte de estar com ele no New Soul Boys y él tomó decisión cuando va a Sporting de Lisboa de tomar aquellos dos miúdos de Ñuls, que era Udúcher y yo. Y entonces concretóse rápidamente. Acho que primero fue Waldo Udúcher, y un bocadinho más, un tempinho más, un mes. Acho que pude arribar yo y estaba la Kemet. Y entonces ahí comenzó todo. Acho que fue muy rápido. Tenía algunas propuestas de fútbol español, más estar en un Sporting con un entrenador que ya había trabajado con él, y obviamente estar en una equipa con Dusher también eso hizo que yo fui para Sporting. Después iba a averiguar qué era el Sporting, los Leones, y sorprendido, entonces la decisión fue fácil. Quiroga, eu lembro-me, e lembras de certeza, do jogo decisivo do título, no estádio dos Salgueiros, em que tínhamos que ganhar, depois daquela derrota, daquele jogo difícil em Alvalade com o Benfica, e tu és chamada de titular para esse jogo. Como é que foi aquele jogo para ti? Estavas muito nervoso, muita pressão, ser titular no jogo mais importante do Sporting? Não sei se me consegues ouvir. Não estava a ouvir. Ah, ok. Eu vou repetir. Acho que a comunicação não é muito boa. Ok. Deixa-me aqui fazer a pergunta novamente. Tu, no último jogo do campeonato, fomos jogar aos Salgueiros e ganhámos 4-0, és colocado a titular pelo Inácio, um jogo de muita pressão. Como é que foi esse jogo para ti, ser chamado no jogo mais decisivo, que tínhamos perdido na jornada anterior com o Benfica, em casa, naquele malogrado golo do Sabri de livre? Como é que foi ser chamado à titularidade e responder daquela forma? Muito nervosismo? Ui, estamos com problemas. Creio com que... Exatamente. Creio que... Dizer, a transmissão foi abaixo. Foi a net dele. Faz parte de um programa em direto. Está na Argentina, não é? Está na Argentina. Eu estava a falar deste jogo. Um estado de camisola da Argentina faz de Quiroga. Exatamente. Foi um jogo. Posso te fazer as perguntas a ti, João? Não tem problema nenhum. Não há problema nenhum. Não sei como é que iria responder agora. Não, mas aqui, imagina o jogo. Não, eu lembro desse jogo porque foi chamada à titularidade. Seja, esse jogo foi abaixo a ligação dele. Foi internet. Estás em contacto com ele, portanto, olha, avisa para entrar. Vamos aqui tentar resolver. Assim, agora que eu ia treinar o meu castelhano, já não é preciso. Estávamos a aprender. Eu quando estava a fazer a preparação do programa, eu tinha visto que ele não era titular e naquele jogo foi chamado para titularidade ao lado do André Cruz. E lembrei-me de perguntar como é que é, porque imagina tu ser chamado à titularidade para aquele jogo. Voltei. Perfeito. Perfeito. João, eras tu. Estás a ouvir toda a gente? Bem? Ouvi a pergunta. A pergunta, jogo de Salgueiros, titular ao lado da Cruz. Exatamente. Isso. Sim. Lembro-me que em um partido era. Eu não estava a jogar muito. Estava aí a pelear por um posto no 11. Não tá fácil. Mas acho que tínhamos uma equipa e voltamos a perdê-lo. Não. E então com dificuldade e... Está a ouvir? Sim. Estamos a ouvir, sim. Agora sim. Está a ir abaixo. E aquela coisa fazia muito mais fácil de qualquer jogador que não tivesse muitos jogos. Quando entrar, as coisas eram muito mais fáceis. Então, acho que era um partido importante. Fizemos um grande jogo e tinha jogadores que... Era uma equipa que sempre estavas a pensar que em qualquer momento do jogo fazíamos um gol e podíamos sempre pessoal, ganhar vamos ter aqui a qualquer problemas. Equipe. E Quiroga voltou. Está difícil a ligação. Voltou. Agora voltou. Conseguimos. Argentina ainda tem 4G, se calhar vocês têm 5G. Ainda não, mas não está lá chegar. Mas lá chegaremos. Lá chegaremos. Pedro. Sou eu, não é? Quiroga, o Sporting despede Materazzi no início dessa caminhada para o título, contrata Augusto Inácio para treinar a equipa. Com todas estas alterações, vocês ficaram surpreendidos com aquela recuperação e a conquista do campeonato? Sim, acho que com Materazzi estávamos em uma transição de jogadores e acho que Materazzi também tinha que adaptar-se ao futebol português e ao plantel que tinha, mas acho que não conseguiu dar a volta, não conseguiu fazer aquilo que ele tinha em mente. Então, a gente do Sporting pensou de fazer um cambio e acho que o José Ignacio fez tudo aquilo que tínhamos que fazer. Acho que sacou o proveito de cada jogador e depois, obviamente, que no campo se plasmava tudo aquilo que podíamos dar a cada jogador. Acho que sempre tivemos uma equipa com muito, muito forte na defesa, no meio, na frente. Acho que foi muito bom. Muito bom. No Sporting ganhaste 2 campeonatos nacionais. Qual foi aquele que mais te marcou? Os dois, mas acho que quando voltei do Napoli, lembram-se que eu fui um ano... Sim, um ano emprestado ao Napoli. Sim. Regressa, primeiro ganhei... Pois, ganhaste campeonato. Exato. Napoli, regressas, campeonato e taça. Exato. E desfrutei os dois de forma diferente. Acho que o segundo foi ainda mais, um bocadinho mais gostoso, como dizem os brasileiros, porque tinha muita vontade de fazer mais. Eu estava a começar a jogar na seleção argentina e então estava com muita fome de lograr títulos no Sporting. Acho que faltava-me alguma coisa e tive aquela sorte de ter aquele título que foi, acho que, muito importante para todos os sportinguistas. Foi e continuará a ser, se me permite a observação, Quiroga. Olha, falando agora de Laszlo Boloni, ele era conhecido por ser o dono e mestre do pensamento tático. O que é que aprendeste com o Boloni? Em primeiro lugar, um bocadinho de francês, que ele falava francês. Tinha sempre um tradutor, mas fora disso, eu acho que... ele tentava sempre, como bem falavas tu, não era muito empático. Então, às vezes, os treinadores, quando solem ser assim, é difícil falar, é difícil se tens alguma dúvida. Mas acho que ele conseguiu a forma de comunicar-se para que o jogador pudesse entender aquilo que ele tinha na cabeça. Então, procurava constantemente a perfeição, que tudo tivesse em seu lugar, e acho que ele conseguiu, através de não ser, de não falar tanto com o jogador, claro. O idioma francês, se calhar alguns jogadores falavam francês, não, eu não falava francês, mas ele tentava... às vezes dizer aquilo justo, aquilo que precisavas. A linguagem do futebol é universal. É universal, tá claro. Uma coisa que ele não percebia nunca era quando ficava chateado e começava a insultar em francês. Então aí era outra coisa. Aí já era mais complicado. Olha, e tu eras defesa central e quando te puseram a lateral, como é que foi? Foi bom porque eu tinha a mentalidade que podia ter jogado em qualquer posição, não de guarda-redes, mas eu podia me adaptar a qualquer posição. Na seleção argentina jogava de lateral. Depois, quando eu vou-me embora a Wolfsburgo, eu joguei ao princípio de central e depois joguei muito tempo como lateral direito e lateral de esquerdo. E eu nunca tive problema. Então, já agora deixa-me perguntar-te, qual é a posição que tu preferes? Obviamente que é central. Claro. Esquerda ou direita. Para mim era a mesma coisa. No, eu tinha o pensamento de que se eu tivesse uma oportunidade de jogar, tinha que aproveitar. Se jogava no meio, se jogava na frente, se jogava... Eu tentava pensar na equipa, não pensar em mim. Eu pensava que se a equipa, se o treinador precisava de mim em alguma posição que eu não tinha feito, eu fazia, não tinha problema. Quiroga, o empréstimo ao Nápoles foi importante, porque o campeonato italiano é muito defensivo. O que é que aprendeste em Itália, no futebol italiano? Aprendi muitas coisas táticas. Acho que o futebol italiano naquela época era muita tática. Tive um treinador como Seman, que ele tinha... Seman era um treinador que já tinha experiência na Roma e ele também ensinou-me muita coisa, mas acho que taticamente aprendi muito. Também jogava com jogadores de muita importância. Tive a oportunidade de jogar contra a Juventus, contra Zidane, contra Del Piero, imagina, para mim era aprendizagem tudo, qualquer dia. Então acho que quando voltei ao Sporting, eu voltei com muita mais experiência e com muitas mais qualidades. Eu também acho que se notou, e até jogaste mais vezes, acho que se notou ali uma capacidade melhor tua em termos de tática, notou-se isso no Sporting. Deixa-me te fazer aqui uma pergunta que não está aqui no roteiro. Atualmente joga-se muito com três defesas centrais agora. Antigamente não, jogava-se somente quase com dois defesas. Viste a jogar agora numa defesa a três? Achas que jogavas em qualquer lado, lado direito, centro ou no lado esquerdo da defesa a três? Eu? Sim. Se agora te ia a três, sim? Claro. Agora tu mais velho, estás a falar de mim? Sim, se jogasses nesta altura, se achas que é mais fácil jogar com três ou com dois defesas? Olha, eu acho que agora, com o pensamento do treinador, acho que o treinador tem que jogar com três centrais ou dois centrais, se tens aqueles jogadores para fazer aquela função. Se não, acho que é muito complicado, não só para o treinador, sino para a equipa. Pode receber muitos golos. Acho que para jogar com três centrais, tens que ter muito, muito trabalho e ter aqueles jogadores que podem fazer aquela função. Sentia-me que tinha a capacidade para fazer aquilo, porque tive a Bielsa, que ele pensava e A dia de hoje, sigo pensando que cada jogador pode jogar em qualquer posição. Então, ele me ensinou-me que na defesa eu podia jogar tanto na esquerda, no meio ou na direita. Então, acho que não houvesse tido problema jogar em qualquer posição. Deixa-me dizer que Bielsa é o meu treinador preferido. É o meu treinador preferido, Bielsa. Ainda bem que falaste de Bielsa, que é o meu treinador preferido. Quiroga, eu queria te fazer aqui uma pergunta, que é, se calhar, o momento mais triste da tua carreira foi aquela lesão contra o Bolonha, portanto, em Itália também, voltamos à Itália outra vez. Foi realmente um momento muito difícil de superar. Claro, claro, claro, porque eu estava lá com muita expectativa, acho que estava no melhor momento de aprender, de arranjar tudo aquilo que os jogadores de experiência e os jogos davam-me para eu continuar a melhorar, e acho que estava num bom momento, e foi duro, e a recuperação ainda mais. Tive quase um ano para voltar a jogar da mesma forma. Acho que quando um jogador tem aquela lesão, o problema é voltar a ficar igual ou chegar ao mesmo nível que estavas a jogar quando te lesionaste. Então, acho que aquela lesão para mim foi muito dura. E mentalmente, deixa-me só fazer este reparo, porque alguns jogadores dizem que depois de uma lesão tão grave ficam mais fortes mentalmente. É verdade isso? Sim, é verdade. Eu tive a mesma lesão na outra perna aos 31 anos aqui na Argentina, e para mim era uma lesão. Não vou dizer mais, mas era uma lesão que eu sabia, já tinha convivido com aquela lesão, então para mim foi muito mais fácil. A primeira vez foi muito mais difícil. Eu era jovem, era um miúdo, estava sozinho, e a segunda vez foi muito mais rápido. Mas acho que fortalece ainda muito mais a cabeça. Quiroga, vou fazer aqui uma pergunta das pessoas que nos estão a ver. Quem foi o melhor central com quem jogaste? Que difícil! Difícil! Pode escolher mais do que um. Mas, mesmo a falar solo do Sporting, tive a André Cruz. Sporting e também fora do Sporting, podes falar um bocadinho dos dois. Tive sorte, acho que sou. Não posso dizer que. O futebol tratou-me bem, tive com grandes jogadores que ensinaram-me muitas coisas. Pode-te nombrar muitos, mas no Sporting tive André Cruz, grande jogador, ele ensinou-me muito, muito. Tivemos aqui com ele há 3 semanas, aqui a falar com ele. Sim, vi, estava a seguir as entrevistas. Falta um bocadinho de cabelo. Esse chute deve estar igual. O Ricardo Rocha, Roberto Ayala. Tive muitos. Muito bem. Olha, jogaste com Acosta e Jardel em diferentes temporadas. Dos dois dianteiros, há algum que te tenhas identificado mais? Como é que foi jogar com esses dois pontas de lança que tanto fizeram pelo Sporting nessas duas temporadas? Foram diferentes. Com o Beto, eu sou amigo dele, era diferente, éramos argentinos. E eram jogadores diferentes. Claro. O Jardel tinha aquela capacidade de, quando ele estava lá na área, era muito difícil como defensor saber onde ele ia estar. Mas ele sempre estava onde estava a bola, o jogador estava ali e marcava. Acho que... E o Beto estava na área, mas também saía a jogar, ele gostava muito de jogar, aportava muita equipa, se calhar o Jardel era um jogador muito mais de manter aí uma referência na área, o Beto também, mas acho que saía muito mais. Acho que com o Beto jogavas muito mais, com mais gente. O Jardel fazia muito mais cruzamentos, porque ele era muito forte aí. Olha, e tenho que te perguntar aqui uma coisa, que até estavam aqui alguns espectadores a falar disso, e não vou resistir a perguntar. O que é que tu achas do Marco Acuña, que joga atualmente no Sporting, o argentino que está no Sporting? Eu gosto muito dele, acho que está a passar um momento muito bom, está na seleção argentina, ele adaptou-se de um volante ofensivo a jogar de lateral esquerdo, e aí é quando ele começou a fazer, acho que é muito difícil para um jogador fazer toda a banda completa. Toda a banda completa. Acho que no futebol de hoje são poucos jogadores que fazem toda aquela banda. E ele o faz naturalmente. E acho que o Sporting é uma ferramenta muito boa para explorar aí. Na seleção, não tem jogado muito, mas às vezes que ha jogado, ha feito muito bem. Eu gosto muito dele. Olha, aqui o Hugo Barbosa no nosso chat pergunta: qual é a maior saudade que tu tens do Sporting? O que é que te dá mais saudade dos tempos que estiveste em Lisboa e no nosso clube? Das chamuças? Mandaram umas chamuças. Faz 2 ou 3 anos estive lá em Lisboa e fui com toda a minha família. Minha filha mais pequena nasceu aí, em Lisboa. Então, acho que está mais a dizer que coisa posso ter saudades. Mas o que posso dizer é do Sporting, da gente, de ir a jogar cada fim de semana e olhar para as bancadas e ter 30, 40 mil pessoas, sentir o calor da gente, o trato, e acho que e também o grupo de jogadores que tínhamos, o plantel, tivemos um plantel, como falava antes, de muita experiência, pero sobretudo de boas pessoas. Acho que isso era o mais importante e por isso pudemos lograr aqueles campeonatos. Ó, Quiroga, temos aqui o Augusto Inácio a mandar-te um abraço. Exatamente. Aqui, direto. Apareceu aqui nos comentários do Facebook. Sim, estava aqui. Ah, já. Um grande abraço. Eu aprendi muita coisa dele. Não jogava muito com ele. Às vezes chateava-me muito com ele, mas acho que é um treinador muito bom, e por mais que eu estava chateado, ao final tinha razão, eu tinha que trabalhar mais e tinha jogadores muito melhor que eu, o que o equipa precisava era outro jogador, não eu. Manda um abraço. Já lhe agradecemos pelo chat. E o Inácio também já cá esteve, também já foi nosso convidado. Voltar, está às portas abertas também, para o Inácio. Mais convidado para regressar. Deixa-me fazer-te aqui uma pergunta sobre o futebol argentino atual, porque nos perguntaram aqui do chat, porque o Sporting, segundo o que diz a imprensa, está interessado em Joaquín Pereira, do Rosário Central. É um médio. Qual é a tua opinião sobre o Joaquín Pereira? Conheço o miúdo, acho que um jogador que tem muita projeção, pode no central ele é um jogador que ultimamente tem feito muitos bons jogos e acho que outras equipas também estavam a olhar para ele. Acho que o Sporting pode ser uma ferramenta mais para fazer boas coisas, mas acho que depende muito do treinador de agora. Ainda não, com isto da pandemia, o treinador seguramente tem em mente uma equipa já formada, e se ele tivesse, o miúdo tivesse a oportunidade de ir para o Sporting, tendría que comenzar de atrás. Entonces, ahí es cuando él tenía que adaptarse a el fútbol portugués y a aquella cosa que el entrenador quiere que él haga allí en el campo. Quiroga, falando en otros grandes talentos, tú jugaste con el Cristiano. O Cristiano Ronaldo, ainda muito, muito jovem. O que é que te recordas dele? Se calhar, Cristiano não se lembra de mim, mas fiquei contento. Às vezes, lembro-me muito quando ele era um miúdo. Ele já tinha na cabeça aquele objetivo que ele queria lograr, ser o melhor. Então, treinava muito, começava os treinos sempre muito cedo, sempre ficava depois dos treinos a chutar a bola, a melhorar a parte física e a parte futebolística. Então, não me surpreende para nada tudo aquilo que ele tem feito. Acho que já de miúdo já se olhava que ele ia ser um jogador muito importante e muito bom. E falando, obviamente, tendo aqui um argentino, temos que falar do eterno duelo entre Messi e Cristiano Ronaldo. Tu também jogaste com o Messi na Argentina. Qual é a diferença entre o Messi e o Cristiano? Eu não gosto muito de fazer muita comparação, nem sequer de nenhum jogador. Acho que cada jogador é diferente. E o Messi e o Cristiano são muito diferentes. Acho que com o tempo também, acho que eles também foram trocando aquela forma de jogar. Eu lembro-me que Cristiano, no início, era um jogador de fazer muitas, muitas fintas, muitos brinquedos, por falar uma coisa. Agora, um jogador muito mais preciso de fazer aquela coisa justa, de dar um passe e voltar a procurar um espaço e chutar quando ele tem que chutar. Se calhar, quando era mais miúdo, não, ele fazia mais brincadeiras e no bom sentido, não? Claro. Acho que ele trocou aquela forma. E o Messi também. O Messi também acho que não parava de ter a bola. E agora, como é um bocadinho mais velho e tem uma mentalidade muito mais rápida, muito mais experiente, ele joga também mais preciso. Procura espaços e faz aquela coisa que tem a fazer. Os dois são grandes jogadores. A única coisa mala para Messi e para Cristiano em este mundo é que existem agora. Se o Messi tivesse sozinho, era o melhor do mundo. Se Cristiano tivesse sozinho, é o melhor do mundo. Então, para mim, os dois jogadores são monstros, como digo eu, monstros que temos a sorte de olhar cada fim de semana e ver aquelas coisas impressionantes que eles fazem. Oh, Quiroga, vieram-me contar aqui no telemóvel uma mensagem que tu no primeiro ano, no ano que o Ronaldo jogou na equipa sénior de Sporting, antes de ser vendido, que tu davas boleia para casa várias vezes, que vocês eram vizinhos e que ele te pagava com receitas de batidos. É verdade isso? Eu estava a viver lá na Expo, né? Uhum. Estive lá a viver aí, e eu acho que um tempo ele também estava ali perto. Então, eu levei um par de vezes, e sempre me lembro que a mãe fazia um batido de guarani, não sei, era alguma coisa, mas ele tomava maracujá, não sei que coisa mais que fazia mãe, e me lembro muito, muito dele, se calhar ali dentro daquela poção tinha aquela poção que ele precisava, que a mãe dava-lhe. Quiroga, agora és treinador, não é? Eu queria saber como é que te preparaste. Sentiste logo desde cedo que era esse o caminho que gostarias de escolher após o fim da carreira? Ou alguém ajudou-te nesse sentido? É curioso. Eu, quando estava a fim da carreira, não tinha pensado ser treinador, sinceramente. E no último ano fiz o curso de treinador com dois ou três ex-companheiros e tinha feito, gostou-me muito, e tive uma pequena experiência com um par de jogadores que não tinham clube, que tinha relegado de a verdade é que gostei muito dele. Então, aí comecei a fazer uma preparação, a estudar, a falar com treinadores de muita experiência, e a fome de começar a treinar. Acho que é um desafio muito, muito giro. E tivemos o ano passado a primeira experiência com meu amigo Aldo Duscher. Certo, E além disso, aquela experiência em New South Boys, uhum, onde eu cresci e nasci futbolisticamente. Deixa-me aqui perguntar-te, e é uma pergunta que é óbvia, mas é importante. Como é que é jogar numa seleção tão grande como a Argentina, com tanta pressão para ganharem tudo, para ganharem todas as competições, a Copa América, o Mundial? É realmente uma satisfação muito grande chegar à seleção argentina. E a segunda questão é: o que é que falta à Argentina para voltar a ganhar, mesmo com o Messi? Primeiro, é um grande privilégio para mim ter jogado na seleção. É uma camisola que representa muito. Para mim foi um sonho, sempre tive de miúdo. E tive a sorte de poder vestir aquela camisola. E o Argentina, sempre, em qualquer campeonato, tem a pressão de fazer um bom papel, por tudo aquilo que se fala, por tudo aquilo que em outros anos a Argentina logrou. Então, acho que agora a Argentina está tentando voltar aqueles anos. Acho que está num momento de transição de jogadores, e é normal que as coisas não surjam da melhor maneira ou daquela forma que o treinador tenta fazer. Então, acho que os argentinos temos que ter paciência, porque temos jogadores de grande qualidade, muito fortes, muito fortes, jogando nos melhores clubes do mundo, e o treinador que temos agora tem está a acomodar aquelas pecinhas, como falo eu, para tentar fazer uma equipa e não depender muito de Messi. Acho que nos últimos anos a Argentina dependeu muito dele, e para ele é muito duro, é muita responsabilidade. Então, acho que com os jogadores que tem a Argentina pode fazer uma equipa impressionante. E, e, e os jogadores que estão a tentar fazer isso, obviamente, querem levar a Argentina a um lugar onde sempre tive protagonismo. Quiroga, costumas ver os jogos do Sporting de vez em quando? Costumas acompanhar? Há sim algum jogador que tu destaques ou que aprecies mais? Sim, sim, às vezes estou a olhar alguns jogos. Tenho uma muito boa relação com o Rodrigo Bataglia. Tivemos, uhum, compartimos no Huracán. Temos muitas anedotas com ele. Por ende, sempre estou a ver o jogo. O Sporting... Também teve uma lesão grave, ele. Também estive a falar com ele. Dei alguns conselhos, obviamente. E... Sim, acho que o Rodrigo é um jogador que eu gosto muito. E penso também que o Sporting pode dar ainda muito mais. Uhum. Também estou a ver que o Sporting está a fazer uma aposta nos miúdos. Nos miúdos, sim. E acho que isso é muito bom para o clube, é muito bom para o Sporting, de surgir alguns jogadores. Temos exemplos como Cristiano Ronaldo, Quaresma, Nani. Uhum. Agora a gente pode fazer a mesma coisa. Então, acho que agora o Sporting é uma equipa para fazer alguma coisa boa. Uhum. O treinador é jovem, tem expectativa, e se calhar em curto prazo, com aquela equipa, pode fazer, acho que uma boa confusão, mescla de jogadores, muita, sim, experiência, sim, e muitos estudos, e essa conjunção perfeita, às vezes. Muito bem. Olha, achas que a tua opinião em relação às mudanças no futebol, muito diferente do futebol atual, do futebol da tua altura, como é que tu vês esta evolução desde o tempo que tu jogavas para agora, seja na posição dos centrais, seja do futebol como um todo? Acho que agora... O treinador tem muitas mais ferramentas para o jogador. O jogador também tem muitas mais coisas que o clube pode dar para ele. Exemplo, na minha época eu não tinha um psicólogo. Certo. Não sei como se diz em português. Sim, psicólogo. É psicólogo, sim. É isso. Psicólogo. Se naquela época eu tivesse um psicólogo, se calhar algumas coisas hubieran sido ainda melhor. E depois os treinadores agora têm um corpo técnico muito, de muita gente, e aquela coisa faz que o treinador possa olhar só para fazer estratégia, só olhar para aí. Acho que os treinadores de mais longe tinham que ver ainda muitas mais coisas, agora têm que delegar. Então pode preparar melhor os jogos. Tem algo muito importante que naquela época não tinha muito, que é o uso da tecnologia. Acho que a tecnologia para os treinadores, para o jogador, é muito importante. Eu fiz o ano passado com o Dusher, com os miúdos, de que os jogadores olharam para aquelas coisas que faziam bem. Uhum. Não faziam tão bem, e acho que isso ajuda muito, muito a cada jogador. Muito. E aquelas ferramentas fazem melhor ao jogador. Olha, vou aproveitar para fazer aqui duas perguntas que os nossos espectadores estão-nos a enviar. Uma que tem a ver com o tempo de teres apanhado um guarda-redes como o Schmeichel, se de alguma forma foi importante para o teu crescimento enquanto central, enquanto jogador, enquanto defesa. Como é que foi treinar ao lado de um jogador que, quando chega ao Sporting, tinha ganho praticamente tudo, tanto pelo Manchester United como até o Campeonato da Europa pela seleção da Dinamarca? Como é que foi jogar ao lado do Schmeichel? Ele gritava muito com os jogadores. Ele gritava bastante, não é? Muito. Fiquei com este ouvido todo danhado. Não, Vou falar aquilo que estava a falar um bocadinho de que tive a sorte de, como tive a sorte de jogar com centrais de muita experiência e muito bons, tive também a oportunidade de jogar com os Michael. Michael, acho que era um jogador, um guarda-redes impressionante, tinha uma presença muito forte e acho que a qualquer equipa é muito bom, muita experiência. Ele falava para mim muito em inglês, não percebia muito, mas sempre tentava dizer-me alguma coisa para melhorar. Ele sempre estava a chatear, parecia sempre estava chateado, mas depois com o tempo aprendi ou consegui saber que era para melhorar. E claro. Acho que eu fiz que eu melhorara em muitas coisas. Olha, e vou aproveitar a fazer aqui uma outra pergunta do Jorge Pinto, em que ele questiona se foi algum ídolo, algum jogador que te fez querer ser central, se foi por ver jogar alguém que te inspirasse a ser central, ou como é que tu chegas a central, como é que foi essa paixão pela posição que ocupaste no campo? Minha anécdota, quando comecei a jogar de miúdo, gostava muito de ser guarda-redes. muito. Eu tinha o armado de minha mãe, era um grande guarda-redes, e ele sempre estava a jogar com ele. E comecei aí. Mas depois, meu pai foi um central, olhava muito para ele. E me lembro aqui em Argentina, não se vinham muitos partidos, os jogos de internacionais, mas comecei a ver a Paolo Maldini, eu gostava muito dele. Maldini era um jogador impressionante, um estilo único, sempre tentava a jogar a bola. Eu gosto muito dos centrais que sempre tentam jogar. Não gosto muito daqueles que sempre estão a fazer luta e tudo aquilo. Sempre gosto muito do central que está a jogar com muita elegância. E acho que, se posso dizer que olhava para alguém, era para Paolo Maldini. Mas gosto muito do outro. Tu tive a sorte de jogar com o Roberto Ayala, que ele era um ídolo. Sim, meu. Grande central. Olha, e antes de passar à Mariana, desculpa, não, só para fazer aqui mais uma pergunta também para os nossos espectadores sentirem mais de participar e ter mais interativo, até porque isto, o objetivo também é este. E o Quiroga se comunica muito bem, não é? E que ainda por cima toda a gente está aqui a elogiar a forma como o Quiroga fala e a paixão com que está a falar do Sporting. Há algum lance contra uma equipa ou contra algum jogador que te tenha marcado, uma jogada que tu te recordes que tenha sido aquele momento, um dos momentos da tua carreira, e imagino que tenham sido muitos, mas que te marca ou que te faça recordar dos tempos de jogador? Que difícil. Tenho muitos. Acho que tive a sorte de disfrutar e de ter a possibilidade de jogar em clubes muito bons, muito onde eu acho que senti-me como a minha casa. E acho que os momentos mais importantes de cada clube era o momento que tinha a camisola por primeira vez, e de olhar para a gente e olhar para a gente que estava a lutar contigo ali no campo. E obviamente os títulos que tive no Sporting, acho que foram momentos muito importantes para mim. E aqueles mais importantes, já falamos daquilo, claro. É vestir a camisola da seleção argentina. Acho que, claro, aquilo era uma coisa que eu pensava que não podia ter logrado, e pude ter aquela possibilidade, agradecendo o Sporting. O Sporting fez o que eu pudesse demonstrar aquilo que podia dar, e o Bielsa viu aí que eu podia estar na altura da seleção. Olha, e Mariana, desculpa, não, só mais uma perguntinha, até porque as perguntas foram feitas e eu fui guardando aqui, e queria fazer uma pergunta até porque é do Abel. O Abel também é um nosso já ouvinte, muito assíduo, e não queria deixar de perguntar, qual é para ti, se é que se possa considerar o melhor treinador para ti na atualidade, ou um conjunto de treinadores que tu consideres que são os melhores, e se te identificas com algum, com quem é que tu te identificas? E faz sentido, até porque tu agora estás a iniciar a carreira de treinador, se te identificas com algum, e qual é que consideras ser um dos melhores treinadores da atualidade? Minha resposta é simples, já falamos dele, o Bielsa, acho que é o treinador que marcou-me muitas coisas. Ele fazia coisas, ele tirava-te de ti coisas que não, que nem sabias que tu tinhas lá cá dentro. Ele não era um treinador que falava muito, mas ele tinha aquela palavra justa num momento justo de dizer aquela coisa que tu precisavas. Então, acho que ele foi um treinador na qual aprendi muito. Tive muitos bons treinadores. De aqueles, aprendi de todos. Eu sempre falo que eu tenho uma mala com enseñanzas de cada treinador, mas aí, naquela mala, tenho mais enseñanzas de Bielsa que de outros treinadores. Eu festejei a tua resposta como se fosse um golo, porque eu também gosto de Bielsa. O João gosta muito do Bielsa, é fã do trabalho do Bielsa. Ainda por cima, o Bielsa treina um dos clubes que o João mais segue lá fora, que é o Leeds United. Portanto, aquilo gosta do Leeds, gosta do Bielsa, aquilo está quase ao nível de Sporting. Está no céu. Mariana, e acho que vamos para... Vamos para as duas últimas perguntas. Estamos a chegar já quase a uma hora do programa. E vamos para as últimas duas perguntas do programa e força. Então, Quiroga, vamos, e agora aproveitando a pergunta dos treinadores que te marcaram, perguntamos-te se te vês a treinar o Sporting ou se está nos teus sonhos um dia vir a treinar o Sporting. Não vi a última parte. Não conseguiste ouvir? Sim. Claro que sim, claro que sim. Então, estava eu a perguntar-te se está nos teus planos ou nos teus sonhos poderes vir a treinar o Sporting. Acho que não estou a ouvir. Não estás a ouvir? Não, consegues ouvir, Quiroga? A Mariana estava a perguntar se... Não estou a ouvir. Não ouvi nada. Ah, ok. Podes perguntar de volta. Podemos perguntar de volta, a pergunta da Mariana era se algum dia tinhas como sonho poder treinar o Sporting. Está a ouvir porque estava com um problema. Precisamente por isso é que não ouviu então a nossa pergunta. Eu não quero ser malzinho, mas eu acho que foi o Wanda que cortou os dias. Não agradou a pergunta, isto não pode já ser. Estamos, já estamos então neste nível. Pedro, eu estava aqui a imaginar o Boucher e o Quiroga a treinarem o Sub-23. Foi mesmo abaixo. Opa, mesmo a equipa principal. Agora temos dois Quirogas, para alto. E agora, Quiroga, estás-nos a ouvir? Agora já consegues? Agora, estou a ouvir bem. Boa. A pergunta mais importante, fui-me embora. A pergunta mais importante. Mariana, acho que agora está a ouvir, portanto podes agora perguntar. Agora sim. Estava-te a perguntar se está nos teus planos e nos teus sonhos vires a ser treinador da equipa principal do Sporting. Claro. Com todo respeito ao treinador que está agora, não? Claro. É um sonho que eu tenho. Eu ainda estou em meus começos, ainda falta muito, mas Obviamente que tenho aquele sonho de voltar ao Sporting. Eu gosto, minha família gosta muito do Lisboa, então, se calhar em alguma época podemos estar lá, estar um bocadinho mais perto, não? Claro. E cá esperamos obviamente. Por ti. E cá esperamos por ti. Quando quiseres ver treinar o Sporting, estás à vontade, Quiroga. Quiroga, então vamos para a última pergunta. Pedimos-te uma mensagem para todos os adeptos do Sporting que nos estão a ouvir. Sim. Olá. Consegues ouvir-nos? Ui, está outra vez a falhar. Pois lá está, falando no treinador outra vez, de ouvir quando ele quisesse e depois... Está, já estás a ouvir agora? Não. As perguntas mais importantes vão embora. Vão embora. Agora aqui era para terminar, era para deixares uma mensagem aos adeptos do Sporting e para terminarmos deixar uma mensagem da tua parte a todos os adeptos que nos estão a seguir no programa. A mensagem que posso dizer como decimos aqui em espanhol, muchas gracias, muito agradecido a não só a Sporting Club, também a gente, acho que os sportinguistas, os leões que sempre tiveram, sempre me lembram, sempre me lembraram e trataram-me como um português mais. Acho que para qualquer jogador estrangeiro ir a uma cidade que ninguém conhece, sozinho, é difícil. E eu acho que senti-me muito, muito bem. Eu me sinto muito identificado com o esporte. Então, mensagem são solamente palavras de agradecimento a los sportinguistas, a los leones, como digo, e o Sporting, que sempre estou ali a olhar jogos. Agora temos um jogo importante na semana. E se calhar, por que não pensar de que prontamente comecemos a estar naquela posição onde o Sporting tem que estar, que obviamente que está aí no lugar mais alto. E o lugar mais alto será sempre pouco para o grande Sporting que todos nós gostamos. Palavras sábias, uma vez mais, de um outro campeão pelo Sporting, neste caso, um bicampeão. E Quiroga, muito obrigada por todo este banho de sportinguismo, por todas estas histórias. Toda a tua simpatia na resposta às nossas questões e às questões que nos foram sendo feitas através do chat. O Sporting é feito destas histórias, o Sporting é feito destas recordações e o Sporting é feito de todos nós. Não me desligue já, Quiroga. Nós vamos passar agora uma música, Quiroga, para fechar o programa. Ai, desculpa, exatamente, Mariana. Não fujas, tá. Não fujas. Não fujas, vais desaparecer outra vez aqui da imagem, vamos colocar a música e também aproveitar, Mariana, já agora, porque diz. Para a semana voltamos aos programas habituais, porque fizemos aqui uma série de entrevistas a campeões do Sporting, na realidade aqui um grande trabalho do João Castro, que falou com o Quiroga, com o Jardel, André Cruz, Nuno Santos, está-me a faltar um, Edmilson, entretanto já tem mais um que há de vir mais à frente, mas na próxima semana vai... Se quiser pode já anunciar quem vai ser, não vai ser já na próxima semana, mas o João pode já deixar no ar. Vamos ter mais um defesa central. Vamos ter, exatamente, nós estamos a correr os defesas centrais todos. Mais um, e esse defesa central é Marco Aurélio, será convidado. Será o nosso convidado, não vai ser na próxima semana, porque na próxima semana, como viram, o Sporting joga já na quinta-feira, à porta fechada, em casa do Vitória Sport Clube em Guimarães, às 9:15, e nós na segunda-feira vamos fazer o programa habitual, a comentar o jogo, e a comentar uma série de assuntos que estão aqui em atraso, ainda bem, temos falado com os jogadores que têm sido mais importante e ver estas histórias incríveis de sportinguismo. E pronto, vamos pôr a nossa música final e já nos despedimos do Quiroga. Um abraço a todos e obrigada a todos. Uma boa noite e viva o Sporting. as suas vitórias modernas, as vidas.